pelos poderes de Grayskull. Você não vai falar nada, não? Vou. Vai, meu filho. Bom dia, internet. Nossa, isso é que você chama um cara bem humorado, né? Caralho. Não acredito, velho. Eu sou um fudido na vida. Eu tô aqui hoje pra fazer um programa de filho da puta. Caralho. Não, ô Calaveira, para com essa porra, bicho. Ah, não, tá, tô fazendo. Você não pediu pra fazer, eu tô fazendo. Não, você não tá fazendo direito, porra. Tô fazendo do jeito que essa merda merece. Não tá dando nem pra ouvir você, seu merda. Ah, toma no cu, rapaz. Tá, porra, faz tá direito babaca aí. Tá o babaca do Miote aí, fala aí, Miote, vai, fala logo. Porra, depois dessa não deve ter que falar nada, né? Fala logo, Miote. Eu só quero saber uma coisa. O que é o Greedo? É o meu ovo que fugiu do meu saco. Tá? Chutaram o meu saco, aí meu ovo virou pra mim e falou assim: eu desisto dessa merda. Pegou o chapeuzinho e foi embora pedindo opção. Tá, tá aqui também o Brunão. Eu sempre sinto falta do Gato Guerreiro nesse filme. É isso que você tinha pra falar? É, o que eu posso fazer? Pô, eu sinto falta do Gato Guerreiro nesse filme, caralho. Atila é um cosplay do Bon Jovi. O mentor é um velho alcoólatra. E você tá sentindo falta do Gato Guerreiro. É, por que que você acha que eu sinto falta do Gato Guerreiro? Porque tem a porra da Atila sapatão e o mentor do caralho aí, porra. Você mentor, mentor vesgo, né, velho? Mentor do inferno, velho. Vamos pra direita, ele corre pra esquerda. Caralho, é um tiozão velho, escroto, tiozão pra caralho. Tiozão do caralho, velho. É, pra continuar essa babaquice hoje aqui, tá o Nerdmaster também. Peraí, antes do Nerdmaster falar, qual dos dois filhos da puta que teve a ideia de chamar o Nerdmaster? O Miote, sempre. É, porque o filme já é uma merda. Agora, aguentar o Paulo Henrique Amorim no meu ouvido, o programa inteiro, não tava bom pra vocês ainda, porra, do Mestre do Mestre de Verdão, aquela bosta, aquele filme lá, o da Xaninha lá, tava bom, não? Tá aqui o pariu. Falei, ô desgraçado, o que que tu quer pra falar? Olha, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro lugar, te amo, viu, amor? O negócio é bem, tá? A gente tá de bem, tá, gente? Amiguinho, calma bem. Caralho! O que que foi? Acabei de perceber que a Grande Família tá mais interessante que esse programa, mas continua. Que pariu. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, se o universo é feito de música, em que buraco negro fica o funk e o pagode? No meio. Caralho, velho. Tá aí uma coisa interessante. No meio do teu cu, porra. O que que ia acontecer com aquele aparelhinho se o bicho começasse a tocar Nega do Subaco Cabeludo? Cara, o que que ia acontecer, velho? Eu imagino a cloaca interdimensional que ia se abrir. Oi, Interneticos, como vocês mesmo pediram, essa porra desse programa hoje vai ser sobre o Mestre do Universo. Eu não me responsabilizo, tá bom? Porque esse filme é uma babaquice do... Assim, mas esse filme... Cara, sério, na boa. Não fala mal não que você não entende de cinema. Cala a boca que eu tô falando. Não fala mal não que você não entende de cinema. a gente estivesse falando de Cinderela Baiana, eu ia ter alguma coisa pra falar bem desse filme. Cara, eu não tenho o que falar desse filme. Sério. Pois eu tenho uma coisa pra dizer. Eu vou provar por A mais B que esse filme é ruim. Isso eu não discuto. Esse filme é ruim, mas é bem adaptado. E eu vou provar por A mais B que o He-Man é uma vagaranha. Então, de novo? Nossa! Chega dessa idiotia. É, porque tem que vender camiseta, né? Então eu tenho que fazer os slogans. Para com essa babaquice, vamos lá agora pra leitura de e-mail, que senão esse negócio não vai render. Fala aí, Jaimin. Eu sou de Tangaman W. Procure. Já tem a vinheta, Nerd, mas cala a boca. Eu ainda tô esperando você cantar. Oh, yes. Eu sou de Tangamandapio. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Fala galera. Bem, sei que vocês acharam estranho, né? Porque quem está aqui falando é o Miotti. Não estou aqui com o Brunão e nem com o Calaveira. Quem está aqui comigo hoje é o Alexandre Nerdmaster. É, né? O pessoal vai estranhar pra caramba isso, né, Miotti? Fazer o quê? Galera, calma que tem explicação, relaxa. Vamos fazer assim, eu prefiro até que vocês escutem primeiro o programa, porque, como vocês já estão vendo no Twitter, aconteceu um problemão nesse programa. Vocês vão ver hoje a causa da comoção. Isso, então escutem e no final do programa a gente volta. Caraca, Miotti, até agora eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Então, bom episódio, que o episódio até que tá bom, mas veja o que aconteceu. Cara, 1987. Eu vi esse lixo no cinema, vocês sabiam? Eu também. Eu vi sentado no chão. Eu vi vestido de He-Man. Caralho! Caralho, Bruno! Eu era magrinho nessa época, tá? Só pra dizer. Certeza, certeza. Tu quer saber o que é pior, cara? Eu vi isso com 14 anos de idade. Tu já tinha barba, né, Nerdmaster? Puta que pariu, né, velho? O Nerdmaster era acompanhante do pré-escolar vendo isso. Eu tenho a força! O diretor dessa desgraça foi o Gary Goddard. Os escritores foi o David Odell e mais três que eu não tenho a menor vontade de falar quem foi. Quem estrelou essa bosta foi o Dolph Lundgren, que na época tava fazendo... O Dolph o quê? Lundgren. Tá certo? Lundgren. É melhor falar Drago. É, o Draco, né, que na época atuava que era uma beleza. Ué, e teve alguma época que ele atuou melhor do que isso? Teve. Mercenários, ele tá foda. Ah, é, tá bom. Já não tá mais aqui quem falou. No Mercenários ele, oh my god, I know this stuff. Ele não sabia que ele atuava daquele jeito. Ele faz um retardado perfeito, cara, é impressionante. Faz, velho, retardado perfeito. O Frank Langella, ele é o, acho que desse elenco de bosta, eu acho que ele é o ator mais conhecidinho aqui. Ele fez uns filmes muito bons, como Lolita, Cubo também, que não é lá grandes coisas, mas enfim, é um filme. Ele concorreu ao Oscar até recentemente, interpretando Nixon. Sim. Olha aí, cara. Pô, é verdade. Eu não me lembro o nome do filme, não é no Nixon, mas... Cara, eu diria até mais, o Langella é o único ator desse filme. Não, tem outro sim, é o Strickland. Puta merda. O Strickland, né? Ah, mas o Strickland tá fazendo o papel de Strickland, né? Ele não, é a vida dele, acho que deve ser assim até na vida real. Cara, tem uma atriz que é a, eu acho que é a Cruella, não, como é que é o nome da mulher que tinha lá do esqueleto? A Maligna. Cara, a mulher é tão desgraçada na vida... Que o IMDB fala assim, Meg Foster, atriz, acabou. Nego não bota mais nada. Não bota de onde ela veio, pra onde ela foi, se tá viva. Tem nem foto dessa desgraçada, essa a maldita. A foto dela é uma interrogação, cara. Assim, uma interrogação. Quem é essa mulher? Ninguém sabe. Nego não pegou nem o frame do Mestre do Universo pra botar lá, não. É uma interrogação. Deu um print screen, né? É. Cara, e aí, eu me encontro agora como apresentador do Jurassic Cast na mesma sinuca de bico que eu entrei na época do Mad Max, que é uma obra-prima da dramaturgia americana. Desculpa. Canadense. Australiana. O Mad Max é australiano. Mas tu não sabe de cinema mesmo, né, bicho? Não, eu sou burro pra caralho. Você não entende nada. E olha só, existe uma razão pra Mestre do Universo ser tão mal produzido, vocês sabem? Ah, eu não sei não, qual que é, qual motivo? Eu sei, mas vou deixar pra você falar, vai. Ele é produzido pela pior produtora de cinema da história do universo, a Golan & Goblin. E essa Golan & Goblin, ela é responsável pelo quê? Entre outras coisas, ele é responsável pelo Desejo de Matar, do Charles Bronson, apesar de ser um bom filme. Mas ele também fez coisas como o filme dos Irmãos Mario. Puta Nossa merda. Senhora! Cara, é uma lista quase imensurável de filmes horríveis. Por exemplo, o Double Dragon. Puta caralho. Que pariu! Puta, com o T-1000? É. Caralho! Então, cara, é uma das piores produtoras do universo, cara, a Golan & Goblin. Ah, muito bom, a pior produtora do universo fazendo o filme do Mestre do Universo. Piadinha, hein? Piadinha do nível do filme, do nível do filme. Deu na cabeça de alguém de Hollywood, que na época devia estar bêbado ou drogado, ou os dois, que daria um bom filme com um He-Man. Vamos combinar uma coisa? Vamos estabelecer um critério? He-Man é um personagem que não dá pra você adaptar em live action da forma como ele foi concebido, correto? Não, não concordo. Como não? Não, peraí. Não, peraí. Não concordo, bicho. Não, peraí. Você tem um filho da puta com cabelinho Chanel, ele é branco, aí ele levanta a espada, grita, eu tenho a força, fica moreno. É o mesmo filho da puta, mas fica moreno, ninguém reconhece o cara. Fica com a voz velha encorpada, eu sou o He-Man. Se alguém te tocar de jeitos estranhos, chame o padre. Chame sua professora, né? Chame sua professora. Cara, não dá pra... Cara, não, o bicho tem tanguinha de felpuda. Não. Eu acho que a única coisa que dava pra tirar daquele universo do He-Man era o Gato Guerreiro, vocês não acham, não? Não, cara, olha só, você tá sendo muito simplista, cara. Porque dá pra você adaptar o He-Man... Eu não entendo cinema, cara, você tem que entender isso. É, você não entende mesmo, você é um idiota. Mas dá pra gente adaptar, dá pra você adaptar qualquer coisa de qualquer lugar pro cinema. Não, mas da forma que ele foi concebido nos quadrinhos, você acha que dá pra adaptar? Aí pronto, aí sim, aí eu concordo com você que não dá. Não, é isso que eu tava querendo dizer, não dá pra... Dá pra você fazer mais ou menos o que foi o Nolan fez no Batman. Ele pegou isso. O cavaleiro da série e adaptou. Exatamente. Né? Mas não dá pra você conceber, cara. Eu acho que se você tiver isso, se você tiver na cabeça que você pode adaptar, por exemplo, imagine que você faz dois atores, um pra ser o Príncipe Adam, que vai ser um idiota realmente, um moleque, sabe, franzino, sabe, um negócio estilo o Capitão Bieber, Marvel. Né? O Justin Bieber. Tipo, é, pode ser até o Justin Bieber, olha aí. Miotti já fazendo a escalação do filme. Só um parênteses aqui, internet, só um parênteses. Eu tô quieto porque eu tô vendo as fotos da Tila. Meu amigo, a mulher é feia pra caralho. Até isso, os caras mandaram mal, velho. Mas manda aí, fala aí, continua essa merda aí, vai. Você bota o Justin Bieber de Príncipe Adam. Botar Justin Bieber pra quê, velho? Pra quê? Foi o Miotti que escalou, caralho, porra. Foi, então. Se fosse feito nos anos 90, era o Macaulay Culkin. É, podia ser o Macaulay Culkin. Podia ser o Macaulay Culkin. Um moleque idiota de, sei lá, 12, 16 anos, qualquer coisa assim. É um borra-botas na vida. E você faz no estilo do Capitão Marvel, cara. Que ele grita Shazam e vira um monstro gigante, mongol, retardado, de 2 metros de altura. Eu acho que se fosse pra fazer assim, funcionava. E outra, precisava de um orçamento grande. E não, novamente, como eu gosto de falar, fazer um filme com um orçamento de R$58. Mas é que tá, cara, a Golan & Goblin sempre faz filmes com orçamento de R$58. Pois é, exatamente. E aí é por isso que ficou a merda. Mad Max não é dela, não? Não, Mad Max não é dela, não. Mas sabe o outro filme que é dela? American Ninja 1 e 2. Ô, mas American Ninja 2 é massa, velho. Aí, não é não, Brunão. Na época você assistia quando você era pré-adolescente, eu também assisti, cara. A gente, molecada, adorava American Ninja. Tinha aquele negão, lembra aquele negão? Porra, era o mais maneiro, cara. Pior ator do mundo, velho. Pior ator do século, o negão. Cara, ele era uma versão trabalhada na cocaína do Quem é o Mestre, né? Do Show Nuff. Não, mas aquele crioulo era burro, era ruim pra caralho, velho. Não, não fala isso não, você não entende cinema, não fala isso. O que eles tentaram fazer, internéticos? Primeiro, eu não sei por que cargas d'água. A gente não conseguiu colher essa informação porque a gente não entende cinema, a gente foi alfabetizado até a quarta série. Então juntar a sílaba a gente consegue. A gente tentou procurar na internet essa informação, mas não existe. O porquê que o filho da puta... O filho da... Vou repetir. Miotti, por favor, dá ênfase na minha frase. Um filho da puta do produtor ter escolhido a mesma porra da produtora que fez o Super Mario Bros. Você não entende de cinema mesmo. O He-Man é antes do Mario Brother, rapaz. Ah, é? É, pô, claro. Toca vocês aí, velho. Hoje eu não tô legal, não. Vai lá, toca essa merda aí, porque eu não tô nem sabendo tocar essa porra desse programa, vai. Uma das coisas que o pessoal mais tem raiva desse filme é a porcaria daquele Guildo. Ah, com certeza. Vocês sabiam que esse personagem existe? Como é que é? Como assim? Existe no filme, né? Não, esse personagem não foi criado no filme. Esse personagem é do universo do He-Man. Do Willow, a Terra da Magia. Não, não. Acontece, queridas crianças, que logo após a criação do desenho do He-Man, que fez muito sucesso, todo mundo sabe disso, e tem inclusive quatro patetas aqui neste podcast que são fãs desse desenho também, ou tô mentindo? Eu nunca gostei do He-Man, eu preferi a She-Ra, que é a rainha da gaysada. É sério, a She-Ra é um ícone homossexual gay, cara. Assim como o He-Man. Não, peraí, o He-Man é uma bicha enrustida. O que que é... Desculpa, desculpa te interromper, o Ned Master. Mas o que é aquele arqueiro da She-Ra, velho? Ah, não, aquele é boiola mesmo. Velho, o que é aquele cara? O bicho usa um bigodão. O coraçãozinho do arqueiro e o bigodão lá, Tom Selleck, que não deixa enganar ninguém, cara. Que isso, velho? O que é aquilo ali? O pior não é só isso, cara. O pior é o cabelo dele, velho. Cabelo dele de almofadinha, bicho. Que universo é aquele da She-Ra, né, velho? Bom, aí, deixa-me completar agora. Saiu o desenho do He-Man, ok? Fez muito sucesso, todo mundo comprou os brinquedos e pararatimbum. Logo após o desenho do He-Man, saíram tiras de jornal do He-Man. E nessas tiras de jornal... Peraí. Desculpa, Nerd Márcio, mas peraí. Quem é o filho da puta de um investidor que vai botar tira de jornal do He-Man, velho? Quem é que vai ler essa merda de tira do He-Man, bicho? O mesmo filho da puta que fazia tira de jornal de Charlie Brown, tira de jornal do Garfield. Não, mas peraí, você tá falando de coisa de qualidade e tá falando do He-Man, bicho. Tá, não vou discutir isso. Ah, tá, obrigado. Nas tiras de jornal do He-Man, eles não seguiram a ideia do desenho animado. Nas tiras de jornal do He-Man, é aquela história que está no filme, Esqueleto já estava dominando Eternia, He-Man largou de mão o seu príncipe Adam e ficava He-Man 24 horas por dia, porque ele era o chefe, vamos assim dizer, da resistência eterniana. E não existia o Gorpo, existia Gwildor, o Teluriano. Nerd Master, assim, você é um cara bacana, você é um cara que eu respeito, eu gosto de você, você é um cara legal. Mas eu vou te dizer por que que na tira de jornal o He-Man tinha largado o Príncipe Adam de lado. Porque uma tira de jornal tem 3 quadrinhos. Se ele fosse se transformar, o He-Man em tudo que fosse tira, fudeu, acabou. Era só ele chegando, primeira tira ele de Adam, pegando a espada. A segunda ele botando pra cima, a terceira ele de He-Man. Acabava a história, velho. Concordo 100%. Uma coisa que precisa ser entendida aqui, existem dois tipos de tirinha de jornal. Existem as tirinhas cômicas, que são essa do tipo do Garfield, que são realmente começo, meio e fim na mesma tira. E existem as tiras de aventura, como Dick Tracy, Tarzan, Flash Gordon e Mestres do Universo. My Dead Master. Essa tirinha foi lançada no Brasil? Não, essa tirinha acho que nunca saiu em jornal essa brasileiro. Essa tirinha não saiu nem nos Estados Unidos, cara. Não, saiu nos Estados Unidos sim, vá pro inferno. Qual foi o jornal, Nerd Master? Foi no Washington Post. Foi no New York Times. Sabe o que é pior? Foi no Washington Post e no New York Times. Olha aí, tá vendo? Nossa, eu fico imaginando o cara comprando o New York Times e indo pra Wall Street. Agora eu vou investir 200 milhões de dólares na Bolsa de Tóquio, mas antes eu vou ver as aventuras de Gwildor. Ha Dolph Lundgren, porque, assim, esteticamente, acredito eu que ele era o único ator que chegava perto do He-Man na época, né? Não. Eu votaria no Arnold Schwarzenegger, era só botar uma peruca nele. Mas o Arnold Schwarzenegger já tinha o Conan. Exatamente, olha só, o He-Man já foi inventado pra bater o Conan, pra copiar o Conan. Aí tu bota o Conan de He-Man, velho? Não dá, cara, não. Eu, pra mim, a melhor opção foi o Dolph Lundgren, cara. Sabe o que eu tô achando aqui agora? Sinceramente, que o Nerdmaster teve alguma coisa a ver com essa produção desse filme. Ah, é? Com certeza. As ideias que esse cretino tá dando... Cara, pra mim, ele virou... Daqui a pouco, olha, eu tenho certeza. Eu dou meu cu pros cachorros se isso não acontecer. Até o final do programa, o Nerdmaster vai virar e falar assim, galera, eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. A gente, qual ele? Eu fui o coprodutor desse filme. Eu tenho certeza. Ah, sim, não. Certeza. Com 14 anos de idade, eu tava vivendo nos Estados Unidos. Que 14 anos de idade, rapaz? Você tem 200, é igual o Miote. Doctor Who, perto de vocês, é um menino. Mas aí tá, o Dolph Lundgren eu acho que era a única desgraçaeira que tinha na época pra interpretar, porque ele já tinha feito o Draco, né? O Drago. É Drago, porra. Sabe uma coisa curiosa, internet, sobre o Dolph Lundgren? Que ele tem QI de 100 e cacetada, ele é tipo como gênio. Que isso, que mentira, velho. Não, é sério, ele tem diploma de PhD em física, uma coisa assim, cara, ele é inteligente pra caralho. Que mentira, velho, onde é que tu arrumou isso, é sério? Cara, tá na internet, procura aí. Eu não vou procurar, não sou teu empregado. Pior que é verdade, cara, ele é formado em física. Ele é formado em física, ele é PhD em física. Acredite se quiser. Detratores, tá vendo? O cara é PhD em física, podia ser um puta investidor em Wall Street, não. Ele resolve fazer o He-Man. Não, mas uma coisa você tem que entender. O cara ser inteligente não quer dizer que ele sabe atuar, né? É, pois é, ele devia ser inteligente o suficiente pra saber isso, né? Ah, eu tô aqui, vocês vão ver. Mas você não é inteligente, velho. Cara, agora, pra mim... vem o pior personagem desse filme. Pra mim, não é o Guido. Pra mim, é o esqueleto. Velho, o que fizeram com o esqueleto, cara? Não, não é o esqueleto mesmo. Aquele esqueleto afetado, parecendo o Clóvis Bornai. É, o final dele é Clóvis Bornai total, né? Nossa, ele fica poderosa! Dourada! O pior de tudo é a entrada dele é lá Darth Vader, né? Porque era só tocar Marcha Imperial que ficava igualzinho, cara, na entrada do Darth Vader no filme. E não toca, não? Não. Na boa. A maquiagem do esqueleto, né, velho? Na boa, velho. Tipo, velho, na boa. Tá que pariu, né, velho? Não, velho, tipo assim, velho, na boa, sério. Velho, na boa, não tô tendo argumento. Velho, na boa. Cara, não tinha como fazer melhor. Não tinha como fazer melhor, gente. Vamos falar sério, é 1987, cara. Não era 1987 não, Nerd Mata. Era R$58, caralho. Porra. Não, peraí, rapidão. Véi, na boa. Sério. Caralho, velho. Puta que me pariu, Internético, olha a foto desse filho da puta. Miote, por favor, dá reverb na minha voz de novo. Um filho da puta desse esqueleto, velho. O cara que tava fazendo a máscara do esqueleto, ele ganhava por minuto. Chegou uma hora que acabou os 10 reais que pagaram pra ele fazer a máscara do esqueleto. Aí o nego virou e falou assim, velho, tá quase pronto, só falta pintar. Ele virou e falou assim, yo no trabajo a base de carrinho, va tomando olho de cuero. E saiu fora, porque meu amigo... A maquiagem do esqueleto está inacabada, velho. Aquilo ali não é um esqueleto. Aquilo ali é uma tênia, velho. É uma tênia que o nego botou pra atuar, cara. Que porra é aquela? Aqueles dentinhos, velho. Aquela boquinha de chupar ovo do esqueleto. O nego botou uma dentadura, cara. Fica parecendo aquele uma piranhinha, sabe? Piranha de água doce. É piranha, mulher puta, não. Cara, que coisa horrorosa aquele esqueleto. Sério, na boa, o que vocês acham? É da gente olhar aquilo e dar risada em vez de sentir medo do cara. Cara, ele tenta ser o badass, motherfucker, né? O mauzão. Ele paga de Darth Vader ali, querendo ser Darth Vader, mas você olha pra cara dele e você fala, caralho. Vamos falar uma coisa em defesa disso. Vocês acham que ele seria mais ameaçador todo pintado de roxo? Não, cara. Eu acho que a roupa até que não tá tão ruim. Se a roupa do esqueleto fosse uma camisa rosa choque, atrás tivesse escrito Viva a Liberdade dos Homossexuais e na frente tivesse a foto daquele Leave Britney Alone, teria sido mais aterrorizante do que a roupa que botaram nele nesse filme, velho. Porque, meu irmão, puta que me pariu. Não, na boa. Sabe a sensação que eu tenho quando eu vejo aquele esqueleto? É de chegar perto do esqueleto e falar assim, cara, você tá bem? Vai ser estilo Seu Madruga. Se sente mal. É. Sacou? Cara, a sensação que dá pra mim é que, tipo assim, ele tá anêmico, sabe? Ele tá, tipo assim, sacou, com carência tá de ferro. Tá doentinho. Filho, filho, vem cá, você tá... Eu destruí... Porque, assim, digamos e convenhamos, a dublagem do brasileira, a gente não tá puxando o saco, não, internet. Mas a dublagem brasileira é toda a dublagem que era utilizada no desenho. Obviamente não. Que não. Não. Não é? Não era a maioria. Não, mas a maioria, desculpa, falei besteira, a maioria não, era. Não, nem a maioria. Só o Garcia, velho. Não, cara, o esqueleto também, né? Não é, velho, não é. Olha só, a voz do esqueleto, do desenho, ela era assim. Man, seu filho da puta! Era uma coisa assim. Isso parece o Zacarias, cara. É, imagina o esqueleto lá na torre. Didi! Mas era assim, era uma voz esganiçada. O Crona é o maior vulcão de toda a Eternia. Com a erupção irá destruir tudo. As planícies férteis, o palácio real, todo mundo será forçado a fugir. E quando fugirem, faremos então nossa mudança para o castelo de Grayskull. Não, e a risada do esqueleto era a coisa melhor do mundo, né? Era... É, exatamente. E a do filme é uma voz cavernosa, velho. Ah, alguém está falando comigo. Sim, é feiticeira. Minha adorável prisioneira. Finalmente minha prisioneira. É a do Wolverine, né? É o Wolverine? É um pouco menos grave, mas parece a voz do dublador do Wolverine, sim. Deixa eu falar pra vocês o que acontece. É o mesmo dublador no desenho e no filme. Só que ele fez uma voz diferente no desenho. Ai, ó, e viu? Tava certo ali, viu? Tá, no filme ele tá com a voz mais grossa e no desenho tá com aquela voz fina. No filme ele tentou levar mais a sério, né? Não deu. Imagina, não, na boa, imagina um ator. Qual o nome dele, meu? Você sabe aí? Isaac Bardavi. Imagina o nosso querido Badavi. Você conheceu ele, não conheceu o meu? Não, conheci não. Conheceu não, né? Imagina o nosso querido ator Badavi fazendo essa voz no live action do He-Man. He-Man, seu filho da puta! Cara, puta que pariu, velho. Se o cara, ninguém leva a filha da puta do esqueleto a sério, hora nenhuma, cara, nego ia cair no chão de tanto rir, velho. Que nego já riu naquela época, que eu me lembro disso, né? Pois é, e aí ele faz uma voz cavernosa lá, boa de Wolverine dele. Então o que eu queria dizer é que a galera da dublagem, eles se esforçaram. O Garcia tentou fazer o He-Man ali, mas o Garcia devia estar muito sem graça, velho, porque nem o bicho rendeu tanto assim, né? E eu reitero, aquele esqueleto, ele tem cara de gente que tá com problema de carência de ferro, velho. O cara falou assim, velho, vai no SUS. Você tem plano de saúde? Eu te levo lá no hospital. Eu te juro, se eu fosse o He-Man, e naquela hora que ele vira assim, He-Man, agora eu vou pegar você, eu vou comer sua bunda, gostoso, tesão, mordida nesses mamilos seus. Cara, na hora que o esqueleto falasse isso, eu, como He-Man, ia virar e falar assim, filho, não, tá boa, sério, eu ia levantar. Não, peraí, rapidão, galera. Não, de boa, sério, nada, sério. Rapidão aí, tempo. Vem cá, esqueleto. Não, é sério, velho. Vamos ali, vamos fazer um exame. Vamos ali no Seibin. Tá anêmico, né, velho? Você tá. Cara, você tá pálido, velho. Cara, você não tá legal. Porque o esqueleto, ele é uma figura meio demoníaca. O esqueleto do He-Man é uma figura meio demoníaca, né? Não, o esqueleto do desenho é patético, cara. É patético. Mas peraí, é um esqueleto amarelo e um corpo todo bombado, velho. É demoníaco aquilo ali, porra. Aí vem um esqueleto magro, abatido. Na época não existia o Bolsa Família. Pálido. Pálido. Menino com fraqueza nos ossos. Inclusive é engraçado porque eu acho que inclusive a própria produção pensou nisso. Falou, cara, não dá pra botar esse esqueleto pálido desse jeito pra lutar com o He-Man na cena final. Então vamos caprichar na roupa dele do final? E aí fizeram aquela alegoria de carnaval, velho. Nossa, velho, é o Clóvis todinho, cara. Puta que pariu, cara. O bicho veste a roupa feita pelo Clóvis Bornai pra lutar com ele no final, cara. E pelo amor de Deus, velho, ele brilha... Cara, a roupa dele brilha mais do que catarro em parede, velho. Toda vez que eu vejo aquela luta final do He-Man, velho, quando eles começam a lutar, a imagem vai ficando meio turva, né? Não, a luz se apaga e ela imita o duelo do Darth Vader com o Luke Skywalker. Skywalker, cara, no escuro. Pois é, no escuro. A impressão que eu tenho é que vai começar. Lá vou eu, Lá vou eu. Hoje, cara, não parece, velho? Imagina a Maligna entrando de Globeleza. Eu tenho a força. Bon Jovi teve um hiato na sua carreira. Ele era o Bon Jovi, ele era o John Bon Jovi. Aí ele falou, cara, eu não quero mais cantar. Não é a minha vibe. Não é o que eu quero pra mim. Aí eu vou resolver ser atriz. Cara, na boa, a Tila pra mim é o Bon Jovi disfarçado. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Pra mim, aquela atriz, aquela maldita, como é que é o nome dessa vagabunda? Olha a internet, você não leva essa, eu tô com raiva. Qual é o nome dessa filha da puta? É Chelsea Field. Chelsea Field, meu. Chesterfield. Por favor, Joel. Não, Joel. Chesterfield. Ela é um sofá. Ela atua tão bem quanto um sofá, isso com certeza. Miote, tu comia, Miote? Porra, pelo que tá aqui, eu comia. Não, hoje em dia, eu porra, também. Eu também, não, porra. Ela tá dúvida. Bem, cara. Tá ela bem. Tá bem. Ela envelheceu bem, maluco. É, porra. Cara, tem uma foto dela fudendo aqui. Peraí, deixa eu ver que filme é esse aqui. É sério, ó. É, deixa eu ver o nome do filme aqui. Como é que é? Não fala qual é o nome do... O único filme que seria prestar é ver com ela. Ela tá levando uma lambida na chambleta, como diria o... Na champola, como diria o... Cara, a bicha tem uns peitos caídos, velho. Agora, ela faz um sapatão agressivo nesse filme, né, cara? É, porque ela era pra ser uma mulher guerreira. Uma mulher guerreira que usa colã cinza, né? E uma arma... Cara, na boa, o Chapolin prestou aquela arma pra ela, velho. Que é aquela arminha que ela usa? Na boa, sério, não, sério. Não, velho, na boa, sério. Que é aquela arminha que ela usa, cara? Não, desenvolvam. A ideia de falar sobre esse cocô de filme foi de vocês. Agora vocês vão se virar pra falar disso aqui. Desenvolva esse assunto. Vai lá, eu quero ver, eu vou ficar aqui olhando. Vai, fala, porra! Já é meia-noite já, vai. Eu vou falar o quê, velho? A porra da arma é feia, e aí? R$58, caralho! Continua. Vai, o que vocês têm pra falar dessa piranha? Vai. Não, ela essa no... piranha, o que a gente tem pra falar dela é que ela faz um sapatão inacreditável nesse filme. Só isso aí você vai falar. Eu tenho a força! Vocês estão de sacanagem? Tudo bem, o Lange, ela realmente é o ator mais famosão, mas o baixinho que fez o Guildo, ele fez filme pra caraca, cara. É, fez o Mágico de Oz também, né? Ele fez Mágico de Oz, ele fez o Willow, ele fez a Lenda. Peraí. Um anão em Hollywood, meu amigo, ele fez Mágico de Oz pro default. Isso, exato. Isso todos é verdade. Todos os anões de Hollywood fizeram Mágico de Oz. E outra, cara, existem poucos anões. Então, se tiver algum filme que precisa de um anão, é bem provável que algum anão desses vá participar de algum filme, como anão. Vamos ver, o filme tem anão, Willow. Ah, é claro que ele participou. Tem anão pra caralho no filme, tem que ter um anão, velho. Outro filme e mais um anão, né? Puta que pariu. Eu ia falar isso mesmo, mais uma vez os anões perseguem o Jurassic Cast. A gente não tem culpa, cara. Eu tenho a força! A Courtney Cox. O que tinha acontecido com a Courtney Cox naquele momento da vida dela? Cara, era o primeiro filme dela, provavelmente. É, eu acho que era o primeiro filme dela. Mas vocês concordam comigo que naquela época ela ainda não tinha feito a cirurgia plástica pra arrumar a cara dela antes do atropelamento? Porque, velho, até a Courtney Cox tá torta nesse filme. A Courtney Cox, pra quem não se lembra, ela era a Mônica do Friends, que é o papel mais notório dela, creio eu. Ela sempre foi uma mulher bonita, belos peitos, né? Como toda boa americana, cozinha de siriema, mas ela, né, comia fácil. Vocês três me nojam, sabia? Nós três, né? Courtney Cox tava gostosa nesse filme, sério mesmo? Não, ela tava bonitinha. Eu não disse que ela tava gostosa, eu disse que ela estava pegável. Eu disse que ela tava gatinha. Aquele cabelinho dela de Silvinha. Não, aquele cabelo são anos 80, cara. Não, aquilo ali não é culpa dela, é culpa da época. Silvinha popularizou aquele cabelo aqui no Brasil. Aquela ali, o cabelo de poodle, porra. Aquilo ali não é culpa dela, é culpa dos anos 80. Não, o cabelo dela nem tá tão de poodle assim. O que me dá mais raiva no papel dela é que ela faz a porra da mocinha em perigo retardada mental. É, isso aí. Com é? Certeza. Assim, o problema dela é o não é a atuação. Essa vagabunda, ela tava fazendo o papel de donzela em perigo. Ela não é uma donzela em perigo inteligente, é uma donzela em perigo retardada mental. Donzela em perigo é retardada mental e carente dos pais, né? Isso. Mas exatamente. Isso é o praxe dos anos 80, né? Pois é. O praxe dos exatamente. Anos 80 era uma donzela em perigo retardada, que tropeçava a cada quatro passos que dava, né? É, até no Goonies tinha isso. Agora eu te falo, vamos falar, ela é uma adolescente de 17 anos, né? É, ela tava na faixa dos 17 pra 18 anos, sim. Quem é que sustentava aquela vagabunda, velho? Porque, meu irmão, ela trabalhava no KFC lá, porra. Ela trabalhava no Tião Galinheiro lá, na porra lá do negócio de galinha lá. Isso, no, era o KFC do inferno aquilo. KFC do inferno. KFC com gordura trans, é isso. Aquilo ali era o Caipira FC. Isso. Vocês estão falando que ela era idiota, mas mais idiota do que ela é aquele namorado dela, né? Ah, não, puta porra. Que pariu, né? Robert Duncan McNeil. Também tem uma interrogação na foto dele. É, fez porra nenhuma, e a última atuação dele foi como um operativo na série Chuck. Não, e o nome dele é, e o nome no filme dele é Carg. Mas no filme ele tem a voz do Marty McFly. É. Ora, que droga! Não, e é engraçado que a personagem da Courtney Cox, ela dá cada esfregada no He-Man, né? É, exatamente. Não, o que eu acho foda é que ela tá sendo perseguida lá pelos... As séculas do esqueleto. Pela Tina Turner, a Abby. Cara, ninguém me tira que aquele animal era a Tina Turner, velho. Que tinha um baixinho, cabelo branco espetado, não é? Cara, a Tina Turner usava aquele cabelo todinho, velho. Que homem fera era aquele, cara? Que coisa medonha. Homem fera era Tina Turner, cara. Era baixinho o homem fera, né? Não, o fera era o grandão lá. O Hebe Camargo é que era aquele com a cara de... Ele tem a cara da Hebe Camargo, velho. É, era inclusive o cabelo da Hebe Camargo também, igualzinho. Isso, o cabelo loiro, gigante, branco, sei lá. Ela, meu Deus, estou sendo perseguida. Pois é, aí ela tá sendo perseguida e aí chega o He-Man nu. O cara me chega, velho. Nu! A roupa dele tá diminuindo ao longo do filme, velho. Ele tá vestido. Quando ele chega na Terra, ele tá com um tapa-sexo. Ela tá sendo perseguida por monstros. Aí chega o monstro do Dolph Lundgren, gigante, nu, besuntado em óleo. Besuntado de Johnson & Johnson, cara. Besuntado de Johnson & Johnson. E fala, sou seu amigo, vou te proteger. E ela, ai, tá ótimo. Cara, que mulher tarada, velho. Ela ia chegar nessa hora e ia falar, me leva. Isso não é piada. A Courtney Cox, ela quase dá duas beliscadas nos mamilos. O Dolph Lundgren, velho. Tem uma hora que ele se abraça ele, que assim, ela abraça ele assim, meio tipo assim, ai, sou uma mocinha indefesa, nunca dei o cu. Velho, ela vai passando a mão pelo peito dele assim, velho, ela, sério, ela dá uma... No mamilinho dele assim, sacou? Aí o He-Man até viu, né? O Tom Lando até vira e fala assim, não, para aí, velho, na boa, peraí. Como é que eu vou matar você... a Hebe e a Tina Turner de pau duro? Pera aí, pô, na boa. Não, cara, aí ele, tipo, o pior é que é verdade, cara. Se você se esforçar um pouquinho, você vê o pau dele duro ali, cara. Você vê o peruzinho dele, velho, peruzinho dele. Por debaixo da tanga, assim, querendo sair. É engraçado, porque assim, o He-Man dos quadrinhos, e creio eu que também da tirinha e do cinema também, ele sempre foi muito forte, né? Mas esse He-Man, ele sofre da mesma tênia do esqueleto também. Porque esse He-Man tá fraquinho, né, velho? Não, tá não. Tá bicho, não, tava que isso, bem, não. Tava em forma, tá, velho. Cara, tá batido. Não, tá não, grande, ele pô. Tá gigante, mas eu tô falando assim, velho, cadê? Ele não levantou um carro. Ele não destruiu um prédio. Ele não usa a força dele pra nada nesse filme. Pois é, cara. A pior coisa de todas é o He-Man pegar numa arma, num rifle pra disparar. O He-Man nunca pegou numa arma na vida. Fala sério. Não, cara, o problema não é esse. Ele pode pegar na arma, eu não tenho problema nenhum com o He-Man pegar na arma. O problema é ele não ter força pra segurar a arma. Porque ele faz uma força gigante pra levantar aquela arma, cara. Por isso que eu falei, é da mesma tênia, entendeu? É, ele perdeu os poderes, sei lá, cara. Por isso que ele tá só de He-Man o tempo todo. Deve ser porque a feiticeira tá fraca. Sei lá, alguém podia inventar alguma coisa, né? Mas não. Porra, cara, o He-Man no desenho, cara, puxava a lua pra mais perto. Ele jogava a corda na lua e puxava a lua. Uma pedra jogava pro espaço. E ele só fazia um barulho. Um barulho pra você ter certeza de que ele tava fazendo força. Ele pegava o negócio assim. Era isso mesmo, cara. Era isso, cara. Pronto. Não, o melhor de tudo é quando ele vinha e dava o um soco na tela, né? Que ele tava o um soco na direção da câmera, né? Pra dar uma porrada num meteoro ou alguma coisa assim. O O pior não era isso, né, Edmar? O pior era eu, quando ele vinha fazer isso, eu fingia que tomava o murro. Caralho, velho. Sério, velho, eu era muito idiota, cara. Toda vez que ele vinha e fazia aquele... Aí eu fazia... Ah, me acertou. Caía no sofá. Gente, é sacanagem não. Eu tô vendo umas fotos da Tila aqui. O que essa mulher fez de filme pelada? É sério. Só tem filme da mulher pelada na internet, velho. Desliga o filtro aí da internet do seu Google. Meu irmão, só a mulher só fez filme pelada, velho. Caralho. A Tila, a Tila. Não, mas a Tila do desenho também era um travecão, né, velho? Aquela roupa da Tila com aquelas cobras saindo dos mamilos, aquelas pernas. O que é aquela merda? É tipo um... Porra, aquela também, falei. No desenho do He-Man não tinha ninguém pegável, sinceramente. Tinha, sabe? Porque a feiticeira dava um caldo. Aquela roupa de plumas e paetês? Fala sério. Na versão águia dela. Solta, olha a zoofilia rolando de novo. Zoofilia de novo. Não, não, não, eu comi a feiticeira. Cara, cala a boca, vocês acabaram de falar que comia a Courteney Cox, velho. Mas no cu, vocês tudo, vocês estão me criticando. Vocês estão me criticando, vocês não entendem de cinema. Na She-Ra que era pegável pra caramba, cara. Eu, sinceramente, eu homenageei muito a She-Ra. Puta que pariu, caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Olha o que o cara fala no meu podcast. E ele fala logo aqui, hein. Isso foi demais até pra mim. Cara, dizer que homenagear a She-Ra, velho. Eu não sei o que é pior. Falar que tu já bateu punheta pra She-Ra ou bater a punheta pra She-Ra, velho. Não sei o que é pior nisso. Não, isso é porque vocês não perceberam, cara. Porque o Nerdmaster, ele já era mais velho que a gente. É, o Nerdmaster é velho. Mais velho que vocês, porra. Qual é daí? Ele era não, né, Bruno? Ele é, né? Ele parou não, no tempo. Batia punheta, cara, pra desenho da She-Ra, velho. Puta que pariu, Nerdmaster. Não, eu acho massa a reunião de cast do He-Man. Aí o nego virou e falou assim, ó, He-Man, tá aqui o Dolph Lundgren, beleza? Aí o Dolph Lundgren levantou e todas as mulheres ficaram molhadas no recinto na hora. Ele vai ser o herói. Beleza, senta aí. Aí levanta o mentor, esse aqui vai ser o mentor. O que é que o mentor faz? Cara, ele é uma espécie de mentor, que é um Man-at-Arms, né? Ele é uma espécie de melhor não, amigo do He-Man. Peraí. Man-at-Arms é o armeiro. O Man-at-Arms é o cara, né? O mentor, armeiro. Aqui no Brasil é o mentor. Não, mas aí que tá aqui no Brasil o mentor, porque Man-at-Arms, não dava pra você falar, é o armeiro, sei lá. O armeiro ia ficar meio esquisito. Aí, neguinho pegou a proximidade da palavra. Man-at-Arms virou mentor. Não, tô ligado. Não, foi. Mas assim, mesmo assim, ele tem uma função meio de dar... É porque coincidiu, né? Mas o mentor, tanto no desenho, quanto nessa infâmia que a gente tá falando hoje, ele tinha uma, aí, alguma coisa de melhor amigo do He-Man, né? Então assim, aquela coisa de estar ali pra dar conselho e tal. No melhor estilo, tiozão. Mas é, falou, ó, ele vai estar lá pra dar um conselho ou outro, pro He-Man e tal, entendeu? Beleza. Aí levanta a Tila. Você vai ser a Tila. E o que que eu vou fazer? Aí o cara, não, você vai estar lá. Você vai sacar a arma a todo momento. Aí ela, não, mas qual é a motivação da minha personagem? Vai lá, fica lá de boa. Aí qualquer coisa você escuta um galho quebrando, puxa a arma. Isso. Uma pessoa tosse e você, puxa a arma. E vai lá. Tem aquela cena que eles pegaram um balde do KFC caipira. Eles estão lá comendo, a Tila, poxa, por que que eles servem a comida nesses pauzinhos brancos? Aí o cara, não, isso é osso de costela. Ah, osso de costela, isso é um bicho. É um bicho daí, cara, vou comer, na boa. Qual é o problema? Para com essa putaria de vegetariano, come logo, deixa o saco. O mentor, ele é tão esclerosado que quem fala pro Guildo conversar com a vaca é o mentor. Aquela criatura que está de quatro, cagando, comendo as próprias fezes, ela está vomitando o que ela já comeu há 3 horas atrás, parece ser uma criatura inteligente. Vai lá e conversa com ela. Que pariu, velho. Eu acho mais nessa cena o Guildo que ele chega perto da vaca e assim... Não, ele fala, Guildo, vamos embora. Ele, peraí que eu acho que eu tô pegando jeito. Exatamente. Não, Guildo, vamos. Ah, tá bom, peraí, só um instantinho. Mu? Mu. Legal, mu. gente se vê depois, mu. Ele pega na orelha da vaca. Mu. É, daqui a pouco não. Agora só uma coisa. Por que aquela vaca tava ali? Cara, porque tudo naquele filme é torto, Jorge. Puta que pariu, tá certo, Jorge. Eu não tinha associado isso. Cara, eles estão escondidos. Sacanagem não, internet com os olhos só, cara. Eles estão na cidade. Pequena, mas é uma cidade. O mentor com a roupa, cara, saída sabe-se lá da onde. O Bon Jovi, ajoelhado. Um anão parecendo que tem fogo selvagem. O... só eles, né? O Rimeiro não tava nu, junto, né? Um cara nu. Um cara nu de capa. Cara, atrás de uma cerca viva que não devia ter 60 centímetros de altura. E eles acham que não tem ninguém vendo ele. Engraçado é nessa cena que tá o mentor e a Tila fazendo vigilância, né? Em plena luz do dia, cara! Em plena luz do dia! Olha só aquilo! Mentor, olha só aquilo! Aí tá um casal se beijando no carro. Não, mas a gente já fazia isso. Sua mãe e eu fizemos muito isso. Porque até nesse filme, mentor é teoricamente o pai da Tila, né? Não, mas eu e sua mãe fazer muito isso. Não tô falando do casal de nativos, não. Tô falando ali na moitinha. Ah, é o Gwildor com a lança que tá indo buscar comida. Que filha da puta. Aí tá lá do lado da avenida principal, aquela moitinha de 60 metros de altura. Do lado tava o cara da picareta, do Indiana Jones, cavando na areia, né? Porque é tudo do mesmo contexto. Aí me aparece uma vaca no meio do centro da cidade, velho. Não faz o menor fazendo sentido. O quê, não é nem fazendo aquilo ali. Eu tenho a força! Tem uma cena, eu acho que estou em Eterno ainda, né? Depois que sai da casa do Gwildor, que eles estão falando alguma coisa lá e o Gwildor tá uma piladinha sem graça. Que os três, o He-Man, a Tila e o mentor, eles ficam com vergonha do que o cara fala. Eles começam a dar uma risadinha sem graça. Que o Gwildor fala? É, o Gwildor fala uma coisa e eles quase olham pra câmera com a risadinha sem graça. Eles são vergonha daquilo. Não, mas peraí, Miotti, peraí. Pronto. Você tá esquecendo do Dolph Lundgren. Agora eu vou falar uma coisa que eu contei, acho que no primeiro ou no segundo Jurassic Cast. Pronto. Deve ter sido um dos primeiros programas, nem eu lembro. Pronto, eu vou ali beber água. Não, vai não, vai ficar aí. O Dolph Lundgren, ele olha pro diretor, ele fica olhando pro diretor durante o filme, cara. Sacanagem não. Ele fica olhando pro diretor durante o filme. O diretor deve estar assim, anda caralho, desenvolve essa buzeta. Velho, o Dolph Lundgren, ele tá tipo assim, sabe ator pornô? Você é internet, que tem mais de 18 anos? Né, até parece. Você que tem dedos e acesso à internet, você já viu um filme pornô. Às vezes, a gente percebe os atores pornôs olhando pro diretor, fica o diretor assim, mete mais, enfia no cu, enfia dois dedos, né? Sei lá, dando a direção lá, alguma coisa assim. Coza na boca, caga na cara, alguma coisa assim. Cara, o Dolph Lundgren, ele fica olhando pro diretor, velho. Aí tá a Tila falando, eu lembro direitinho, eu acho que é em Eterno isso. Tá a Tila falando, tipo assim, abobrinha, coisa com coisa. Aí tá o He-Man ajoelhado, ele tá olhando pra cima e fica balançando a cabeça assim. Aí de repente ele interrompe a Tila e fala assim, então vamos embora para a Terra. Cara, acabou, velho. O diretor vira e vai acabar. Encerra. Pelo amor de Deus, velho. Encerra. Cara, sem contar a porra da ombreira do He-Man que fica caindo, velho. Ele fica arrumando a ombreira o tempo inteiro. Cara, que pariu, velho. Sério, não, o figurino desse filme é uma coisa de outro planeta, literalmente, cara. Porque o He-Man não tem aquele escudo do Vasco no peito, tem uma capa que não existe em nenhum local, nenhum desenho do He-Man. O He-Man não tem aquela famosa tanguinha de texugo dele, é outra coisa, é outro material completamente diferente. Peraí, Nerd, mas tu queria ele de sunga de texugo, então? Pra ficar pelo menos parecido com... Tu ia ficar citado, então. Ele de sunga de texugo. Isso é você que tá falando que ia ficar. Eu não estou perguntando pra você. Não, eu estou perguntando pra você. Na minha boca. Porque Bruno, eu vou botar outra coisa na sua boca. Você para Bruno a boca. Lagana, você a boca. Não ponha palavras na minha boca. Eu vou botar outra coisa na sua boca. Olha só, presta atenção. Tu respeita os mais velhos, porra. Você é que veio sentir saudade da sunga de texugo. Eu só fiz uma pergunta e você, pelo visto, se ofendeu porque ia ficar excitado mesmo. Assume, porra. Caralho. Cara, eu não sei nem o que vocês estão discutindo, eu tô jogando aqui. Sabe? O que eles estavam discutindo, meu? Nerdmaster que ficou com saudade que o He-Man não usa sunga de texugo. Ah, cara, o figurino do He-Man sempre foi uma coisa muito pitoresca. Eu nunca entendi aquela cruz de malta, velho, no peito do He-Man. Porra, aquela coisa que ele é vascaíno. Será que o Eu Tenho a Força em inglês era Vasco? Aí... Pelo que conta a mitologia do He-Man, falando puta sério... Que cara... Não, velho, não, peraí. Enfatiza a frase. Foda demais, né, velho? Mitologia do He-Man, velho. O cara acha que tá falando sobre Grécia, fala... Fala, filho. Aquela cruz é feita de uma pedra que foi retirada de um meteorito que caiu perto de Grayskull. É o que dá a energia e a super força do He-Man. Ele é canalizado pela energia daquela pedra. Você tá querendo me dizer que se o He-Man tirar aquele colete, ele fica fraco? Sim, tanto que uma vez o esqueleto pegou aquilo ali e ficou mais forte que o He-Man num episódio. Puta que pariu, assisti pouco o He-Man. É, eu assisti não, lembro disso não. É um episódio... Cara, muito, muito velho, que eu acho que só passou uma ou duas vezes aqui no Brasil. Um episódio só o Nerdmaster viu. Com certeza. Eu não sei nem o que, é que vocês estão falando aí. Cruz de Malta. Vocês não queriam ver o Gwildor, queriam ver o Gorpo? É, porque o Gorpo, se fosse tentar fazer o Gorpo naquela época, ia ficar parecendo o Geleia do Caça-Fantasmas, né? Não, o Geleia tem orçamento, cara. O Gorpo ia ser o He-Man com um fantoche na mão, velho. Igual o Tutu, velho. Ia ser o He-Man com o Tutu, assim. Caralho, imagina, velho. Coisa curiosa. Sério, ia ser igual, velho. Ia ser assim, porque, porra, com R$58 não dá, velho. Mas só tem uma coisa boa nesse filme, que eu achei. O quê? A trilha sonora. Ah, não. Sério, não, eu gostei. Miote. Mas vamos agora passar pro momento caiu o cu da calça? Não, eu gostei da trilha. A trilha é copiada, chupinhada de um monte de outros filmes. É por isso que você gostou. Deve ser por isso. Agora vai cair o cu dos 60 mil ouvintes do Jonas Cash. Miote, quem é o dono da trilha sonora do He-Man? Eu não vou falar o nome, não. Só escuta isso. Internéticos, é isso mesmo que você está ouvindo. O criador da trilha sonora desse filme é o Bill Conti, o mesmo cara que nos emocionou com Rock Balboa, Rock um lutador, Rock um quebrado na vida. Porque é sempre assim, Rock é alguma coisa, né? Rock um, Rock a revanche. Ele fez a trilha sonora para esse filme. Outra informação que nós não conseguimos galgar ou chupinhar na internet. Não tem explicação nenhuma por que que ele fez aquele filme. A gente não sabe se ele tava com problema financeiro, a gente não sabe se ele perdeu uma aposta. Outra coisa que a gente não sabe é por que que ele resolveu copiar a trilha do Super-Homem. Não, por que que ele resolveu se meter naquilo ali, velho? Pra mim, o termômetro de qualquer pessoa que fosse se envolver naquele projeto era o Gwildor. Nego ia virar e falar assim, ah, é porque eu vou participar de um filme. Peraí, então aquele catarro ambulante faz parte do filme? Eu não participo disso, não. Não, mas você já assinou o contrato, não tem problema, paga a multa. Quanto é? $200 milhões. É pouco pra não participar disso. É pouco. Cara, eu acho que tava naquela coisa do pagando bem que mal tem. Não, mas não tem, velho. O filme não teve grandes merda. Tu sabe, você sabe quanto que deu essa bosta de orçamento aí? Cara, o orçamento do filme é de R$22 milhões, ou R$58, e arrecadou R$17 milhões só nos Estados Unidos. Foi muito. Isso quer dizer que ele não se pagou. Não, agora eu quero saber uma coisa. 22 milhões em quê? Naquela prancha voadora do He-Man? Foi o custo do aluguel da vaca. Cara, vamos lá da prancha voadora do He-Man. O desenho, no desenho... O engenheiro em Eterno, ele era um troll do caralho, né? Isso, porque, isso é verdade, velho. Umas paradas que não tinha nada, absolutamente nada a ver. Vamos perseguir o esqueleto, cara. Pensa assim, o esqueleto está fugindo, aí chega o He-Man, vamos atrás do esqueleto. Aí tem uma haste de metal, aí numa ponta tem uma pata de dragão, na outra ponta tem uma pata de dragão. Isso. Aí o que acontece? A cabine vai pra frente, a pata de trás dá um giro de 180 graus, vai pra frente. A cabine vai pra frente, a pata de trás dá um tiro de 180 graus e vai pra frente. Velho, na boa, eles acham que eles iam pegar quem naquilo ali? cara. O Guildo, que tem perna curta. Uma velha, aleijada, eles não iam alcançar, cara. Não, e o que eu acho mais foda é que nessa hora eu tocava aquela música assim. Cara, os veículos do He-Man, velho. Aquele Thunder Tank que o He-Man tinha, que ele não tinha roda, cara. Ele tinha uma esteira que corria dentro da roda. Vocês lembram disso? Era uma esteira patinha de pinguim, cara. Que ele só ia patinando, que nem uma patinha de pinguim, cara. O gênio da engenharia, cara, em Eternia. Porra, bota uma roda nesse Thunder Tank, caralho. Não pode, é proibido contra as leis da física. O cara vai me fazer um flutuador, velho, que, né, deveria ser tipo assim, que isso George Lucas se inspirou. Olha aonde que ele se inspirou pra fazer os veículos da nova trilogia do Star Wars. Cara, sacanagem não. Aí chega o He-Man, vamos atrás do esqueleto. Aí ele vai correndo, velho, ele pula em cima de um flutuador, tipo, como se fosse um carrinho de supermercado, que não tem um banquinho pra ele. Então ele tem que, tipo, ficar se segurando o tempo inteiro. Acocorado. Tem que ficar acocorado, senão ele, caralho, vou cair. É o jeito esquivoador. Tá escorregando. Aí ele para, senta de novo em cima, aí começa a flutuar e começa a escorregar. Ele, cara, tá escorregando. Mas por que você acha que todo mundo era bombado em Eternia, velho? Que tinha que ter um físico muito foda pra poder pilotar essas máquinas, velho. Cara, não faz o menor sentido, velho, é sério. Cara, eu quando era criança, eu bem quando passava na televisão, eu devia ter uns 6, 7 anos. Cara, eu lembro, naquela época eu falei, gente, mas peraí, alguém tá notando alguma coisa esquisita nisso aqui? Na boa, eu sozinho, na sala, meu pai almoçando, minha mãe almoçando, e eu com 7 anos. Aí eu viro pros meus pais e falo assim, velho, na boa, chega aqui. Só eu que tô achando isso aqui na televisão esquisito? Olha esse veículo de pata de dragão. Isso não faz o menor sentido. Não vai pegar ninguém nunca, né, cara? Não vai pegar ninguém isso aqui, cara. É uma piada. Corre, gente. Todo mundo tem que correr e pegar o cara que tá fugindo. Porra, velho. Que saco. Parece que dá pra ver. Eu não reparei porque, velho, na boa, eu nem vi essa porra. Parece que dá pra ver o fio dele, do He-Man pendurado. Ele tava pendurado pela cintura. E aí ele sobe em cima do flutuador, porque tem que ter os veículos do He-Man, fazer um parte do pacotinho que você comprava quando você era criança. Amigo, o cara sai voando ao melhor estilo Chapolin Colorado nos planetas, lá, os astronautas vão pro céu. É no aerolito, ele tava voando no aerolito. Cara, é no estilo aerolito, véio. A parada só sem escala, ele voa por dentro dos prédios. Cara, mas não tem, mesmo, velho, sério, que puta que... Cara, eu tô cansado. É sério, eu tô meio desgostoso. Eu tenho a força! Cara, eu queria entender por que que os inimigos desse filme são outros que não do desenho. Esses que aparecem no filme, né, de Master, também eram da tirinha? Não. Você já respondeu isso, Bruno. Orçamento de R$58. Você acha que com um orçamento de R$58 eles iam conseguir fazer um Mandíbula? Cara, o Mandíbula não dava pra fazer, mas dava pra pegar. Eles não fazem aquele dinossauro lá de merda? Aquele cobra? Não sei. Por que eles não fazem aquele cobra lá? Não tinha um inimigo do He-Man que era uma cobra? Um cara com cabeça verde. De cobra? Por que não botou esse cara? É um lagarto com rabo. Um que era muito simples de fazer, o cara que faz o tal do Blade, o que tem duas espadas e o chicote. Por que que ao invés de ele ter só um tapa-olho, por que que ele não faz aquele que tinha três ciclopes, assim, que virava a cabeça? Ah, o Triclops. É, o Triclops. Por que que não faz isso? Cadê o Ariat, porra? Senti uma falta dele. Mas o Ariat era amigo do He-Man, velho. Não, eu sei, amigo, mas eu senti falta dele também. Eu sinto falta do Gato Guerreiro, mas esse eu entendo que seja por conta de orçamento, entendeu? Agora, quem é Karg, velho? Quem cagou essa porra aí, velho? Carguei, né? Quem cargou essa merda aí? Carguei. Um maldito de um anão desgraçado com uma cara de... É Tina Turner. Hebe Camargo. Não. Não é Tina Turner, dele... não. É a Hebe Camargo. Tina Turner era o Homem-Fera. É, o cabelo, o cabelo tá é de Hebe Camargo, mas a cara é daquele bichinho do... Vocês lembram o filme Critters? Não lembro desse filme, passava no SBT. Criaturas. Ah, eu lembro. É mesmo. É a mesma cara, bicho. É a mesma cara. Não, e sabe o que é engraçado? Eu acho que aquela cabeleira toda de Tina Turner era pra esconder a cabeça do ator. O personagem, ele tinha uma cabecinha, velho. Você lembra do dia? Ele tinha uma cabecinha, assim. Eu acho que era uma mulher que tava debaixo daquela fantasia ali. Parecia ser uma mulher. Mas tinha uma cabecinha, assim, ele. E botaram uma voz meio, né? Meio diabólica, assim. Pegue o He-Man! Cara, eu, se fosse um daqueles soldados, eu ia dar um teco na cabeça daquele baixinho. Daquele anão, né, velho? Se fuder, rapaz. Tu tá achando que é quem com esse cabelo todo aí? Outra coisa que eu acho fantástica desse filme é o Google Earth que eles usam lá uma hora. Vocês lembram disso? Ah, é? Eles estão usando um tablet pra procurar o... a porra do consolo da baleia, né? Rimei fazendo escola, hein? Olha aí. E aí, estamos usando o Google Earth daqui a pouco. Não, tá tendo uma interferência, que é a porra do micro-ondas. Destrua a interferência. Olha que equipamento foda. Por que que não usa essa porra do equipamento pra destruir o He-Man? Se ele consegue destruir a porra do micro-ondas, por que que ele não consegue destruir o He-Man? O pior ainda é que o soldado tá fazendo isso, e a maligna que tá reclamando, né? Destrua a fonte da interferência. Aí o soldado, poxa, mas eu nunca vi uma energia desse tipo. É algo totalmente novo pra gente. É uma tecnologia totalmente estranha. Não interessa, destrói essa merda! É legal que a maligna tem uma cara de Marília Pêra, né, velho? Na época da Tieta, né? Não, o melhor não é isso. O melhor é que esse soldado tem a voz do Darth Vader. É mesmo. É o Silvão. É o Silvão, ele mesmo. Silvio Navas. É o Silvio Navas, cara. Foi, só essa hora. Só essa hora. Só essa hora, né, velho? Pra que mais, né? Pois é. Ganhou R$200 dele, tá bom. Silvio Navas, cara. Olha só. Botaram uma lente de contato branca, velho, na maligna. Não, aí que tá. Você não sabe dar melhor. Essa atriz, ela tem o olho daquele jeito, cara. Mentira. Eu descobri isso na internet. A mulher tem o olho meio acinzentado, assim, e com a pupila pequenininha. Caralho, que medo. Por isso que não tem foto dela no IMDb. Exato, porra. Caralho, sério mesmo, velho? Sério, velho. Ela tinha um pacto com o capeta, provavelmente. Como é que é o nome da desgraçada? Era Meg Foster, né? Who cares, né, cara? Qual é o nome da mulher? Pelo amor de Deus, nunca tem mais tem nada. Alguma foto na internet? Porque a Tila fez filme pornô pra caralho. Pelo amor de Deus, o Bruno tem razão, cara. Os olhos dela são muito estranhos. Cara, é verdade, a mulher... Velho, mas que porra é essa, velho? Olha, eu tô falando. É olho de bruxa, cara. Que olho medonho. Meu irmão... Caraca, não é lente de contato. Cara, olha o olho dela, velho. Ela deve ter sido chamada pra esse filme por causa da pupila dela, então. Porra. Tu tem olho de bruxa, minha filha. Pode entrar. Não, você que eu fica acho como uma liga, é né? Que ela tenha sempre essa cara de quem tá emputecida, né, velho? A foto do currículo dela, velho, ela tá emputecida, velho. Sabe o que acabou de me lembrar? Parece o olho do Bruce Banner quando vai virar o Hulk. É mesmo. É mesmo. Caralho. É mesmo. Não, sabe o que é pior? Ela fez um episódio do Hércules. Olha só que legal. Maneiro. Aposto que ela fez papel de bruxa. Essa mulher era Eva. Era Eva, não. Era Eva, não, caralho. Ela era a mulher dos Zeus, velho. Caralho. Não creio. A deusa lá, a madrasta do Hércules? Ela mesma. Caralho. Ah, que merda. E aí vem aquela famosa fuga dos desesperados, né? Que aí os menininhos lá, o cabacinha e a cabacinha, vão correr do esqueleto e companhia. Aliás, esqueletão, né? Do Homem-Fera, daquelas desgraceiras lá. Vão correr deles. E aí pra onde eles vão? Pra delegacia? Não. Eles vão no exército americano? Afinal, o planeta tá sendo invadido? Não. Não. Pra... Caralho, tô parecendo que eu tô na Vila César. Pra onde que eles correram? Pra loja de instrumentos musicais. Não, tu é burro, tu não viu o filme. Eles vão pro colégio. Ah, primeiro pro colégio, mas depois eles vão pra loja de instrumentos musicais, porque o cara queria saber quanto custava o sintetizador japonês. Mas eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria do porquê que a mulher correu direto pro colégio. Ela ficou com tanto tesão de apertar os mamilos do fulano, ela falou, velho, eu preciso dar pra alguém. Aí cara, mas peraí, velho. Ô, Calaveira. Sério, cara. Você tá contando uma parte do filme... Não tá na ordem que o filme acontece, cara. Você assistiu esse filme de novo? Cara, na boa, não vi essa merda de novo, não. Não, você tá de sacanagem, cara. Porra. Não, cara, não vi, ué. Eu já tinha visto, tinha passado aqui na televisão. Eu tinha visto há pouco tempo, devia ter uns 3 meses que eu vi, eu não vi de novo pra gravar, não. Mas não faz sentido. Pra que eu vou assistir de novo? Pra ver esse monte de tranqueira de novo? Eu não vou perder meu tempo, não. Não, cara, porque, porra, nós estamos fazendo a merda do programa aqui, cara. O negócio tem que ser sério, velho. Já neguinho já fica falando que a gente não sabe entender porra nenhuma de cinema. Que a gente fica se metendo a falar de cinema aí sem saber. E aí tu ainda não... A gente marca de gravar o programa, chama o Nerdmaster, o cara vai, estuda a vida inteira da porra do He-Man e você não assiste o filme de novo, porra? Meu irmão, eu não vi essa merda como vocês não viram outros filmes quando a gente for gravar, então eu vou tomar no cu. Para de encher o saco, porra. Mas pra que eu preciso ficar vendo essa merda? Pra quê? Pra ficar vendo que a mocreia da outra aqui, do gato guerreiro aqui, tem olho cinza? Pra que eu vou ficar vendo isso aqui? Não, velho, mas não é isso, cara. É respeito com o ouvinte, cara. Porra, se a gente tá se propondo a fazer a porra do filme, assiste a merda do filme. Cara, se o ouvinte desse o respeito, ele não vai ver isso aqui. Porque esse filme aqui é pra ser esculhambado. Esse filme aqui não é pra ser assistido. Não é pra ser assistido. Então pra que eu vou perder a porra do meu tempo? Pra que? Me diz. Meu irmão, não, velho, mas coisa pra fazer, cara, eu tô com um filho doente em casa, eu não vou. Não, sério mesmo, cara. Porra, um pouquinho de profissionalismo, cara. Ah, é você que vai falar de profissionalismo sobre comigo, né? Você vai gravar, chega aí todo mal-humorado, cheio de resmungão do caralho, aí eu tenho que ficar aqui inventando piada sem graça pro programa não cair o ritmo e eu que sou culpado. Ah, vá pro inferno. Ah, quer dizer que agora a culpa é minha? É, a culpa é tua. Ah, quer dizer que a culpa agora é minha. Eu assisti a porra do filme, montei a merda da pauta, fico aqui me que fudendo pauta? Até... Que pauta? Essa merda tem 5 linhas, rapaz. Vai parar de ser o saco. Vamos ter calma, pô. Que isso? Ah, não, calma o caralho, Miotti. Calma, cara. Que isso? Não, calma o caralho, cara. Porra, o bicho não quer fazer a parada direito, velho. Depois fica reclamando que ninguém escuta o JazzCast, cara. Meu irmão, primeiro, vocês ficam escolhendo um filme nada a ver. Eu avisei pra não fazer da porra desse filme que não tinha no que arrancar dessa bosta desse filme. Agora você tá reclamando pra mim porque eu não vi o filme pela 90ª vez pra não ver se o esqueleto ia andar pra direita ou pra esquerda? Ah, vai pro inferno, Bruno. Porra, que merda, cara. Saco, tem muita coisa, me empenho muita coisa no Jurassic Cast que vocês precisam ficar. Isso vocês empenho não veem. O quê, cara? Tu não faz empenho porra nenhuma, velho. Ah, não fez o quê? Só porque eu não edito? Tu eu não edito, edita, mas eu tenho tu que ficar... não faz pauta, tu não faz porra nenhuma, caralho. Eu não edito, mas eu tenho que ficar o dia inteiro pensando em como contornar as merdas que vocês dois fazem. Aliás, ah, que merda, vocês pior faz não fazem. Ah, vá pro inferno, vocês tudo, velho. Porra. Sério, galera, falou, tchau. Não, um tomar no cu também. Não, vá você Bruno, tomar no cu. Não, volta aí, não, tchau. Bruno, pera aí. Não, fala, Vera. Já era. Que isso, não, gente? Vai. O quê? Sai, desligou? Não, foda-se. Vai tomar no cu também. Eu vou fazer essa merda também, não. Ah, vai se fuder. Caralho, Rodrigo. Pera aí, pô. O que tá acontecendo? Ô, Rodrigo, ô. Caralho, Miotti, que... Nossa, puta que pariu. Eu não acredito nisso. Miotti, o que que houve, Miotti? Caralho, que tá vendo aqui? Pô, besteira. Não, mas sério, eles brigaram mesmo, de verdade? Caralho! Porra, eu pensei que tava até de sacanagem, porra, mas o negócio foi sério. Porra, eu tava achando que era brincadeira, cara. Que houve? Puta que pariu, o que que tá vendo, cacete? Ih, caralho, caraca, cara. Valeu, Nerdmaster, pela presença aí. Porra, foi mal, cara. Não, relaxa aí, pô. Eu que te peço desculpa pelo que aconteceu, porra. Se eu soubesse que ia dar nisso, eu até tinha desistido dessa brincadeira do He-Man, não, cara. Não, relaxa porra aí, porque, porra, eu não sabia que ia acontecer isso, pô. Desculpa aí pelo que aconteceu, eu vou conversar com eles, pô, ver o que aconteceu mesmo. Caralho, cara, que merda. Bom, valeu, né? Valeu, pô. Valeu pela presença aí. Tá, a gente conversa aí. Tomara que não aconteça mais nada de sério, né? Bem, então é isso, galera. Como vocês viram aí, o que aconteceu, a gente até agora não entendeu o que foi isso. Esse programa, vocês podem ver, está saindo mais tarde. A gente teve que botar um elo perdido antes pro Calaveira poder ver o filme que ele não tinha visto ainda. E ele acabou não vendo. Isso foi uma surpresa pra mim na hora também. Cara, eu tava achando que ele tava de brincadeira com isso. Não, ele acabou não vendo mesmo. Depois eu conversei com ele e não viu o filme. Pô, não precisava fazer isso. Ele falou, você não conseguiu ver o filme. Então a gente dava um tempo mais pra ele. E ele não viu. É, né? Cara, sinceramente, eu tô me sentindo até amaldiçoado, cara. Porra. Não, que eu é isso. Fui o primeiro convidado a participar duas vezes. Olha a merda que deu. Vocês nunca mais vão me chamar pra gravar porra nenhuma. Tem nada a ver com você não, que é isso. Porra, eu nunca vi esses dois discutindo desse jeito. Que... Porra. Pois é, pô, não, desse jeito eu nunca vi mesmo, gente. Escute brincando, pô, mas aquilo ali... De começo eu achei que até zoeira, cara. Bom, galera, é isso, né? Aconteceu o que vocês acabaram de ouvir. Tá séria a coisa, os dois putos não estão se falando. Eles não estão falando direito nem com o Miotti, nem comigo. Isso é que é difícil de conseguir, né? Porque o puto do Rodrigo é primo do Miotti, o cara nem com o Miotti tá querendo falar, cara. Pois é, pô, não tô querendo falar com ninguém, eles sumiram. Até o Vivaco, que é muito amigo do Calaveira, que vai na casa dele e tudo, não consegue. Eu já vi gente brigar, mas Porra. Pois é, pô, foi uma besteira. Foi, né? Isso é que o cara, eu já vi brigar por motivos idiotas. Agora, esse ganhou disparado o motivo mais idiota que eu já vi alguém brigar. Se eu soubesse, nem tinha dado ideia mesmo pra fazer esse filme. Falar, não, faz essa merda não, deixa eu... Cara, não, eu agora eu tô até me sentindo meio culpado, porque eu insisti tanto em gravar essa merda. Ah, e todo mundo no Twitter, no Facebook, falando, não, vamos fazer o episódio do Mestre do Universo, sim, vamos fazer sim. Cara, tu lembra desde o episódio que eu gravei com vocês do Aventureiros, eu já tava falando, cadê o episódio do Mestre do Universo? Puta, já tô me sentindo até culpado agora. Não, mas relaxa isso aí, vamos ver o que vai dar. Então, hoje, segunda-feira, até sexta-feira, vamos ver se a gente dá um jeito nisso. Essa semana eu ainda vou informar vocês como está o andamento aí da conversa com os dois, se eu conseguir. Tá, eu espero conseguir reunir os dois de novo. Mas pelo jeito, acabou, porque eles sumiram. Não tem nem como gravar programa. Cara, porra, eu queria fazer mais do que só ser o amigo nessa hora. Não, vamos relaxar aí, vamos esperar. Porque pode ser que eles estejam querendo um tempinho também. Esfriar a cabeça, né? Né. Então é isso, galera. Até a próxima. Nos vemos ainda essa semana. Um abraço. Abraço a todos.